Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. O Cristo estadista que já vem para sempre. Esta é a série Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Muito obrigado. Essas palmas são um incentivo para o nosso crescimento, para o nosso esforço, porque estamos preocupados em ser entendidos pelos simples de coração. Um dia desses me perguntaram acerca da possibilidade da existência de vida extraterrestre. Qual seria a minha posição? Qual seria a posição da Legião da Boa Vontade? Nós aqui procuramos usar sempre de bom senso, coisa que vocês aplaudem, os ouvintes também, porque sem bom senso nada pode prosseguir nesse mundo. Por isso eu gosto muito desse pensamento de Confúcio, que diz assim: quando plantares para um ano, semeia o grão. Quando plantares para uma década, planta uma árvore. Quando plantares para a vida, educa o homem. E educar o homem é colocá-lo na posição de equilíbrio. Nós não podemos dizer que cremos ou não cremos numa coisa, porque o importante é saber se essa coisa existe ou não existe. Então a posição filosófica adequada é que nós não podemos negar essa possibilidade, porque seria, no mínimo, arrogância de nossa parte. Agora, caberá à ciência comprovar a existência da vida fora dos limites tão mesquinhos do planeta Terra, diante do universo, ou não. Nós não podemos negar a existência da vida em parte alguma, porque tudo vibra. E estamos bem acompanhados pelos mais avançados cientistas nessa tese. Entenderam bem a nossa posição. Não queremos nos descobrir amanhã, como acontece com muita gente hoje, que moralmente acredita, mas não declara, acredita pelas posições que toma, que a Terra seja plana. Ora, o universo é obra de Deus, o universo é melodia, é matemática, a música é matemática. E não há maior cantor que o Pai Celestial. E o seu canto são os mundos. Seu canto é o universo. Não queiramos nós empobrecer o canto de Deus por causa da nossa arrogância Na verdade, precisamos sair dos quintais da inteligência, da periferia da inteligência, para os altos planos das realizações que só os humildes e os simples sabem realizar. Tem tanta gente que perde tanto tempo negando uma realidade. Tanta gente foi chacinada, sacrificada, porque teve a coragem de ousar e afirmar coisas que os sábios, os grandes pensadores daquele tempo, negavam. Mas os fatos são teimosos e eles querem acontecer e vão acontecendo. E a religião de Deus procura sempre agir e pensar com bom senso, porque ela está lado a lado com a humanidade. E tem um profundo amor por Jesus. Por isso é que uma vez eu escrevi, está aqui rascunhado: todo o meu amor à tua vida eu dediquei. Era assim feliz por todo o tempo, eu pensei. Mas um certo dia eu descobri o que era amar de verdade. E foi em Jesus, nele apenas, que encontrei. Não fora Jesus quem nos mandou amarmos uns aos outros, tanto quanto ele nos tem amado. Obrigado pela atenção de vocês. Alguns nem piscam. A gente pode ouvir o bater de asas de uma mosca. Estou vendo ali Alvino no meio do povo. Ele nem respira. O Wellington também, como que está sossegado. Chico Perioto. Estão todos atentos. A ciência iluminada pelo amor eleva o homem à conquista da verdade. Não podemos esquecer. Ainda a respeito de UFOs, OVNIs, ou como queiram chamar, discos voadores, eu me recordo da chave número 3 da mensagem de Jesus para os sobreviventes. As 21 chaves bíblicas da volta triunfal do Cristo de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos. Sinais no céu, sol, lua, estrelas, visíveis a toda a humanidade. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 21. Grandes sinais no céu. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 24, versículo 29. O sol escurecerá, a lua não terá luz, as estrelas cairão do céu. Ora, com a verticalização do eixo da Terra, diz o saudoso presidente fundador da LBV, a expressão perfeita é mesmo essa: parecerá que as estrelas cairão do firmamento. E muitas coisas espantosas acontecerão, como adverte o próprio Jesus, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículo 11. Deixo isso aí ao debate desses jovens, de corpo e de espírito, sempre atentos a essas coisas que muitos consideram sobrenaturais, transcendentais, mas são bem comuns esses milagres todos. Uma vez me perguntaram: o senhor acredita em milagres, irmão Paiva? Eu digo: acredito sim, só que não são milagres. Um dia a ciência iluminada pelo amor, elevará o homem à conquista da verdade. E ele verá que o sobrenatural é bem natural. Ainda para terminar esse introito, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 14, versículo 2. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Então, como é que nós vamos dizer? Não, não existe vida fora do planeta Terra. Não. Ah, eu não acredito. Ou outro, eu acredito. O problema não é esse. O problema é saber se existe ou não existe. A posição filosófica do bom senso é esperar a revelação que a ciência fará na hora certa, na pesquisa dos fatos que estão aí batendo na face da humanidade. Bem, meus amigos e irmãos, eu pediria que visse aí uma peça que eu escrevi, uma página, para o primeiro volume das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus, chamado O Grande Equívoco da Humanidade. Há muita gente que gosta dessa página. O Cláudio é uma dessas pessoas. Às vezes eu pergunto a vocês, bom, na minha pregação aí, o que é que chamou mais a atenção? Quando eu faço essas indagações, é porque quero saber o que chamou mais atenção a sua alma, meu irmão, ou a sua alma, minha irmã. Porque cada um de nós representa um coletivo. Aqueles que são conosco mais afins. Muitos entendem essa minha intenção e logo dizem: ah, irmão Paiva, eu gostei muito desta ou daquela explicação. O que é que eu faço? Eu me recolho ao meu gabinete, ou mesmo no meio das crianças, das obras da LBV, dos vovôs, entre vocês, eu começo a pensar e pesquiso e medito, assim que vocês devem fazer. Ah, o grande equívoco da humanidade. Ok. É como alguns dizem, é importante essa página porque não há ninguém que não vá passar um dia dessa para outra. Se é melhor ou se é pior, lá do outro lado, vai depender do que tivermos feito aqui embaixo. Porque Jesus é quem diz no Evangelho e no Apocalipse que a cada um será dado de acordo com as obras de cada um. E a ignorância com que muita gente chega do outro lado é terrível. Nossa missão é esclarecer esses irmãos. Mas aqui está, ó. Página 195, sétima edição das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus, volume 1º. O Grande Equívoco da Humanidade. O grande equívoco da humanidade é viver como se após a morte nada houvesse. Revelam os mentores espirituais, isto é, os nossos anjos guardiães, que um dos maiores dramas na pátria da verdade é a chegada de multidões livres das algemas da carne, quer dizer, saíram do corpo. Subiram ao Pai, mas completamente ignorantes do que seja um mundo ainda invisível aos nossos sentidos tão restritos. Escreveu Laurinda de Melo que a morte do corpo para quem não se preparou conscientemente é sempre um golpe muito grande para o espírito. Bem, meus amigos e irmãos, vocês devem sempre meditar acerca da vida eterna, porque isso é seguro. Pensar na vida eterna, mas vibrar, realizar na vida material. Porque o grande segredo da vida é, amando a vida, saber preparar-se para a morte ou vida eterna. Vida eterna. Por isso, o saudoso fundador da Legião da Boa Vontade alertava que o suicídio não resolve as angústias de ninguém. Que você, pensando fugir dos dramas da vida, diz, ah, vou cair no grande esquecimento, como um grande escritor mineiro que admirava muito fez, estava com 80 e tantos anos. O que é que aconteceu com ele? Chegou do outro lado, encontrou mais vida. E viu-se diante dos problemas mais agravados. Grandes homens já se manifestaram acerca do que preocupa tanta gente. E a única coisa certa na existência. Goethe costumava dizer que os que não acreditam em outra vida já estão mortos mesmo nesta. Ora, nós sabemos que Goethe está com toda a verdade, porque ninguém morre. Torna-se apenas invisível aos nossos olhos materiais. Os mortos não morrem, mas não morrem mesmo. Fernando Pessoa, ao escrever Cancioneiro, colocou esta conclusão que eu acho muito importante. A morte é a curva da estrada. Morrer é só não ser visto. Olha, muita gente, escutem bem isso aqui, não entende e pergunta, como Jesus redimiu os homens se tudo continua como dantes? Nós vamos comentar. É que essas pessoas ainda ignoram a lei universal da reencarnação. Se não, saberiam que na medida em que vão evoluindo no aprendizado dos ensinamentos redentores do Cristo planetário, que não é propriedade de crença nenhuma na Terra, os espíritos geralmente não voltam mais à carne, permanecendo em atividade fraterna no céu da Terra ou passando a outros orbes mais adiantados. E assim, cedendo lugar, dão oportunidade a novas levas de espíritos mais atrasados, para que reencarnem e espiritualmente progridam neste planeta. Na verdade, a Terra é curso primário. Por isso é que eu sempre gosto de repetir com vocês aquele pensamento. Porque se a Terra é curso primário, ainda somos crianças espirituais perante todo a evolução, o conhecimento que pela humanidade se expande. É uma coisa impressionante. Por isso é que eu sempre estou dizendo aqui que quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Não perde o seu tempo.

muitas coisas vão se transformar. Por exemplo, o sétimo flagelo, estamos estudando, em várias partes já falei do sétimo flagelo, vou voltar. Apocalipse capítulo 16, no versículo 19, está assim: e a grande cidade se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações. Quero lembrar a vocês que cidade em latim é civitas, civitatis. E vocês podem ver as flagrantes correlações com a palavra civilização. Essa grande cidade se dividindo pode ser a civilização se partindo num momento de grandes transformações que não devemos temer, porque a cada um será dado de acordo com as obras de cada um. E no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 5, versículos 24 e 39, nós podemos ler: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Versículo 39 agora. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E ainda no Evangelho, segundo João, capítulo 8, versículo 51, isso é um conforto extraordinário para nós, que estudamos o Apocalipse sem pavores. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Guardar a palavra não é botar no bolso ou na gaveta, é viver isto. É tornar esses ensinamentos de Jesus uma instituição em todo o mundo, no campo da religião, não somente, mas da ciência, da filosofia, da política, da economia, da arte, dos esportes, na vida particular e na vida coletiva, para que a Terra deixe de ser curso primário e seja alçada a novos graus da grande universidade que é todo o universo. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. E repete o Cristo no seu Apocalipse, capítulo 22, versículo 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas próprias obras. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça, de verdade, sem as quais não pode haver bondade, muito menos amor. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, porque ainda estamos aprendendo a tê-la. E esta é a boa vontade de Deus, proclamada pelos anjos quando anunciaram Jesus, a tua primeira vinda visível a este planeta. Mas prosseguindo na tua prece ecumênica que qualquer criatura na Terra pode proferir, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.